Seção 26 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Jéssica da Inês. 13 Sonetos, de Alfredo Pedro Guisado. Recordando. Sinto as cores de noite terem medo e acolherem-se à sombra do teu luto. Eu fui um rei dos godos que em Toledo o tejo adormeceu e ainda escuto. Cercam-se de oiro as salas que habitei, oiro cinza esquecido, oiro dormente. E em minha alma, na qual ainda sou rei, cismo tronos caindo lentamente. Buscam-me páginas tristes nos caminhos, e a minha lenda em sonhos pergaminhos vai escrevendo em silêncio o meu cismar. São outros os domínios que vivi. Todas as coisas que eu outrora vi regressaram mistérios ao meu olhar. Fim da seção 26.